É Itaí, NRC! NRC! Anda com Cristo! NRC! Sou louco por Cristo e não é pouco não. Sou louco por Cristo e não é pouco não. Sou louco por Cristo e não é pouco não. Sou louco! Vou falar um pouco da nossa realidade. Veja só o que eu falo, é pura verdade. Sou louco por Jesus e isso não é pouco. Pois foi assim que hoje eu saí do sufoco. Estou com Jesus Cristo e não largo ele jamais. O único que tem a verdadeira paz. Olha só meu amigo, vou lhe mostrar o caminho. Se eu cheguei aqui, pode crer, não foi sozinho. Primeiro foi necessário matar o velho homem, acabar com todo o mal que o mundo consome. Veja só, resistir toda a fúria do diabo que tentava me amarrar na maldade do pecado. Mas eu era ligeiro, escorreguei que nem quiabo. Eu nunca usei droga, mas irmãos se drogarem. Eu sempre curti a paz, mas irmãos se matarem. Hoje eu entendo porque eles agiam assim. Era a mão do inimigo que os levava para o fim. Ele também queria minha vida. Queria sim. Ele pensava que eu conhecia titim por titim. Mas não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Com a vida de Jesus estou limpo do pecado. Mas se mesmo assim eu pecar, pelo sangue eu sou lavado. Não seja como um porco que prefere voltar para a lama. Venha ser um louco, senta aqui e fica pampa. Louco porque se não é pouco. Não, sou louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco. Eu sou louco por Jesus, liga só, eu não tô morto. Todo dia uma dose eu injeto no meu corpo. Veja só o que eu falo, ha! Não é neurose, mas de Cristo eu quero ter uma overdose. Jesus Cristo não é droga, é o melhor remédio. Larga de ser besta, saia desse puro teto. Se você está achando que eu falo, é ridículo. Leia 1 Coríntios capítulo 4, 10 versículo. Sou louco para o mundo, mas não temo um segundo. Pois com Cristo do meu lado eu me sinto aliviado. Eu prego a palavra de Cristo o Cordeiro, que por minha causa entregou-se no madeiro. Eu falo o que penso, não mando pelo correio. Eu falo abertamente, sou de Cristo mensageiro. Se falar a verdade faz de mim um louco, truta. Então pode me internar, porque eu fiquei biruta. Não tomo nenhum calmante, não tomo gadernal. Tomo dose do Espírito Pai Celestial. E você que está sozinho diz que a vida não é bela. Entra, vida forte, não fica na janela. Deixe esse mundo que só tem tristeza e guerra. Venha ser a luz do mundo, venha ser o sal da terra. Mundo de desespero só porque você diz que é crente. Chamo você de louco, fanático, doente. Não ligue meu irmão, eles são todos inconsequentes. Você é um louco sim, mas um louco diferente. Jesus Cristo está com a gente, ele está sempre presente. E se o mundo continuar com essa ideia na mente, infelizmente, não vai queimar no fogo ardente. Vai queimar, vai queimar, vai queimar. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco. Sou louco. Sou louco. Sou louco. Sou louco. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco. Louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco não. Sou louco porque se não é pouco.